Lindo demais, Pinha. Olha aí. Em homenagem aos bailes. Senhoras e senhores, Nego John, let's get it on. Let's get it on. Lindo demais. Shoot, girl. Let's get it on. Legal. Vamos mandar ver então. Chega. We are sensitive people. Marvin Gaye, let's get it on. A voz de Nego John. Legal. Aí. Understand me, sugar. Demais. Let's read. I love you. Bom? Saudade preta rara, quero viver de cabeça erguida. Logo vou sair pra vida. Qualquer dia eu vou te ver. Vem a camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara, quero viver de cabeça erguida. Logo vou sair pra vida. Qualquer dia. Assim que tem que ser.